toma conta da periferia. Os caras vivem no mundo da lua. Eles não dormem à noite, roubam a noite pra chegar de dia. Os loucos tão no mundo das patifaria. A realidade da favela é cruel. Os manos que não souber chegar sentirão quanto amargo do fel. Aqui a nossa atitude é com a caneta e o papel. Por isso no bairro pestando nos criamos. A verdade sabemos que a vida é um jogo. E se não souber jogar, vai pro fundo do poço. Muitos manos não enxergam a realidade. Aqui a gente vive na pura crueldade. Aqui a gente passa muita necessidade. Mas não deixamos de falar a verdade do que acontece na favela. Que a segurança por aqui não é muito bela. A gente vive horrores pra sobreviver. Os moleques se viciam na TV e seguindo esse caminho eles vão morrer. E um dia a casa vai cair. Fato criminal, essa é a lei daqui. Essa é a lei daqui. Fato criminal, aqui quem fala é fato criminal. Nos esforçamos pra fazer você cair na real. Muitos deixaram de seguir o caminho certo para seguir o errado. Se fudir com a lei pra não vir afinado. Fato criminal, aqui quem fala é fato criminal. Nos esforçamos pra fazer você cair na real. Muitos deixaram de seguir o caminho certo para seguir o errado. Se cuide com a lei pra não vir afinado. A gente vê na rua os moleque com oitão na mão. É uma loucura, estão felizes porque estão com um cano na mão. Ali eu vejo o futuro deles. Vão se criar matando gente inocente aqui então. Esse é o caso, na periferia eu vejo a desgraça. Muitas mães se desesperem por verem seus filhos sendo baleados. Canso de ver o jeito que nos faz crer. A gente assiste a tudo isso, é o que nos leva a tentar vencer. Pra sair um pouco da situação precária que nos deixa cada dia mais sem graça. Por isso aqui quem fala é fato criminal. Nos esforçamos pra fazer você cair na real. Tente viver e levar uma vida normal. Porque a arma na mão não é a solução. Fato criminal é quem manda a versão. Aqui é papo reto e não faz curva. Estamos vivendo no meio da loucura. Já tem mano cravando a própria sepultura. Essa sim é a realidade. Não é filme cinematográfico. Cansei de ver meu checado ser baleado. Fato criminal, aqui quem fala é fato criminal. Nos esforçamos pra fazer você cair na real. Muitos deixaram de seguir o caminho certo para seguir o errado. Se fudir com a lei pra não vir afinado. Fato criminal, aqui quem fala é fato criminal. Nos esforçamos pra fazer você cair na real. Muitos deixaram de seguir o caminho certo para seguir o errado. Se fudir com a lei pra não vir afinado.